aqui, quem poderia imaginar? Depois de tudo que vivi, sobrevivi. Muitos acreditavam, confesso, até hoje é difícil. Eu não consigo acreditar que o Brasil ficou pequeno, milhões me ouvindo e milhares vivendo. Vivam vivendo a oportunidade que aqui poucos tiveram. Houve uns que não souberam aproveitar. Talvez eu seja uma hipócrita que conheci nessa parada de CMC. Ainda não me convenci totalmente. Tem uns piores por aí, é evidente. Mas quem não pode errar sou eu. É só um vacilo e fudeu. O hater grita perdeu. Perdeu. Esse lugar não é mais meu. Outro assume meu posto. Geral esquece meu rosto. Adeus. Assim sendo, humildade é o carro-chefe. Respeito quem merece e até quem não merece. Releve, deixe rolar. Todos vão ser julgados por Deus. Até lá. O retorno é a única lei. As ruas sabem que foi verdadeiro. Não sabe da metade que eu passei e ainda quer me julgar por inteiro. O retorno é a única lei. As ruas sabem que foi verdadeiro. Não sabe da metade que eu passei e ainda quer me julgar por inteiro. Grão de areia pode formar dunas. O chumbo pode pesar uma pluma. Mas quem é falso não pode mudar coisa alguma. Cês faz vários love song e não ama porra nenhuma. A vida bate que nem mãe de lutador de UFC. Se fosse filme, joga coisa na sua cara igual 3D. Estuda, estuda, ainda falta muita coisa pra aprender. Tá que nem merece, tenta te desmerecer. Isso é desde moleque. Vi vários correndo atrás da grana e o mundão botando em xeque. Uns querem meu impulso, outros só querem que eu breque. Entendi a Cássia L e seus pileque. Me desliguei do mundo. Pensei que tava mil grau, só que tava mil volt. Sempre vai ter o amanhã, pode perguntar pra noite. Se não é papo de coach, se é papo de bolt. O retorno é a única lei. As ruas sabem que foi verdadeiro. Não sabe da metade que eu passei e ainda quer me julgar por inteiro. O retorno é a única lei. As ruas sabem que foi verdadeiro. Não sabe da metade que eu passei e ainda quer me julgar por inteiro.